Sapão, mais Papalima. Sente mais Papalima, não recebo informação do Alfa nem Charlie. Agora com a torre 1183. 23. Boa tarde. Boa tarde. Torre, o Papa Romeu mais Papa Lima? Mais Papa Lima, consiga. Positivo, farol de Itapuã. Ok, sua intenção de pouso, equipagem? Pátio 4, senhor, está autorizado. Ok, está autorizado para assinar do pátio 4, informe no solo, vento de 170 graus, 109 Lima. Lima, muito grato. Solo Salvador, boa tarde, 3567 da Terra. Quem me chamou, Solo? TAN 3567. TAN 3567, aguarde cópia Brasília, só confirmando o nível. Nível 360. 3360, aguarde, gole o fito na saída. É, escuta. Solo Salvador, eu vou 95, se tiver que entrar mesmo no 5. Igual 95, mantém a posição aguardada. Ah, você escolhe. Salvador para o táxi, igual 9755. Autonomia 3 horas e meia dúzia de minutos. Alterna Campinas, 131 a bordo. Gente, gol no 755, táxi via Índia, Alfa e Charlie. Ponto espera, vai chamar Torre 683, ajuste 10013, tem um bom voo, boa tarde. Gente, táxi livre via Índia, Alfa, Charlie para o ponto espera, quando lá chama Torre 283, 4013, gol no 755, obrigado, boa tarde. 329, obrigado. Solo Salvador, uma boa noite, Web 6720. Web 6720, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6720. Sim, Salvador, muito boa tarde, Vona 755, se aproximando, quanto espera? Dá um 90. Gente, o 755 está autorizado, alinhagem decolar, vento de 1,60 graus, 109, pista no zero. Ciente, autorizado alinhar e decolar dando 0, gol 1755. No solo, Papalima. Papalima, seu solo aos 10, livre corte frequência. Apto. Gol 925, pode iniciar? Ativo, gol 925, aguarde para iniciar. Quando o nave na... depois da TAM, iniciou no 7 para não preterir a mesa. Tá ok, tá aguardando o gol 925. Quebec, solicitando autorização de reboque do gate 1 para o pátio 3. O 3175, não foi copiado POB autonomia, repita por gentileza. POB 1130, autonomia 0400, alternativa Galeão. Gente, grato, então 3175, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera vai chamar a torre em 1183, ajuste 1013, tem um bom voo, boa noite. Juliette, Alfa, ponto espera 1183, na Charlie 3175. Na Alfa, 40 graus da Juliette, 672, tá? 672, mantém a posição aguardando. Vai, vai dar um tráfego, 672. Voo 925, coordeno com a equipe do solo, que após a passagem retaguarda do R2 da TAM, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. E após o R2 da TAM, autorizado pushback acionamento, voo 925. Salvador 3567 da TAM, puxa estacionamento no 8. 3567, aguarde autorização, aguarde contato de torcente. Na escuta da 3567. Sente 0002 autorizado, reposta no final do procedimento. Reposta no final, TAM 3802. Pode prosseguir, senhor. Pegou o 6720, está autorizado para prosseguir via Juliette, só tentando o banho da Gol, iniciando pushback no 05, sem interferir com o mesmo, está autorizado Juliette, gate 04. Noite, vai ficar atento ao gol no 05, vai pro 04, 6720. Articulado, está no 03175. Para o 04, o 6720. Obrigado, hein, 04. Copia. 3567 está autorizado para o Brasília, número voo 3620 via Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição o fito, transponder 5436 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Brasília 360, Gole o fito, Upper Zulu 17, decola da 10 com curva à direita. 4-3-1, controle 3-1-6-7-7. O Quebec, essa frequência é da torre, ok? Chame 1-2-1-9, aguarde oportunidade no rádio de 1-2-1-9 para fazer o rebote. Ok, obrigado, desculpa. Pushback. Gente, está autorizado, chame táxi, está 3567. Chama táxi, 67. A aeronave chamou para o reboque. Solo Salvador, aqui é o Varg, Golf Oscar Quebec, pedindo solicitação de reboque do gate 1 para o PAT 3. Gente, o Golf Oscar Quebec aguarde, mantenha a posição aguardando. Ok, não aguardo. Conselho 2704, no 4 milhas para o Através de Conde, serviço radar terminado. Também controle Aracaju no 203. Muito grato pelo apoio, o Conselho 2704 vai chamar o 203. Um abraço, uma boa noite. Salvador, boa tarde. 1601 da Lua, informação. Tango perdeu o contrato com o tempo. Está passando 170 para 120 milhas de Lagoinhas na ponta. Gol no 601, boa tarde, sim, perdeu o contato. Action, identificação está autorizado nível 040 na chegada bom. Na bomba até o 40, bom 601. Pode coordenar o RNAS pra gente no final da 10? Então está reautorizado agora pro Serra Vitor 367, o número 01 no apoio 366. Ah, então vamos voar direto pro 367. E depois do 366 pode prosseguir, 601. Pronto, 8002 passando 372, baixar trabalho. Agora com a torre 183, são 002. 83, bom dia, 8002. Bono 755, agora com o centro Recife, 1288-13325. 288-3325, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Piste livre e pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós, gol 8-0-0-2. Darson 3-1-7-5, está autorizada para o Israel, suba nível 360. Autorizado da Elton para o 360, 3175. Salvador, voo 195, ponto 090, visão para a nossa final. Ciente, mantém a posição. Bem, mantém a posição. 8002, só para reforçar a informação da chegada, pista primeiros 90 metros fechado aqui, cabeceira deslocada 90 metros. Ciente, 8002. Senhora, tem regresso para o Internacional via corredor AT, até 510 na sua escuta. Mano, prossegue para Salvador? Afirmativo. Prossegue para Salvador. Copiado, caçador 06, aguarde transferência. 06. Pista 3567, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto espera da 10 na Charlie, vai chamar a torre 183, ajuste 10, 13, tem um bom voo, boa noite. Ponto espera 002, solos 19, direito 129, solos. 219, é, batalha 002. Solo Salvador, boa tarde, 8002, lembrou? Boa tarde, o sinal 8002, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, vai mantendo da Juliette, 8002. 06, agora com a torre 183. 1-1-8-6, do caçador 06. O 25 deve decolar, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Deve decolar, se ela pega o bonão 3-1-7-5, agora é com o centro Recife, 1-2-8-8-1-3-3-2-5. 2-8-8-1-3-3-2-5, até 3-1-7-5. Até batido, senhor. Ok, então chame a final para o pátio. 002, após o repouso da companhia que está taxando agora via Juliette, após um mês desautorizado ingressar na mesma para o gate 11, gate 11. Após o passagem, graças a LED, por gate 11, 8002. Salvador, boa noite, 635-17, tá pronto. Na cidade. 635-17, autorizado, ali, mantenha. Ali, mantenha, 935. 925, decolou os 21, no controle 19, decimal 35. 935. Controle gol, 1925, decolou. Gente, suba na Goleão 360. Gole 360, voo 96. Aeronave da Varig está para o reboque no Golf Oscar Quebec. Está autorizado até o pátio 3. Reporte no término. Ok, tente, prosseguindo o reboque, reportarei no término. 0 graus, 109. 06, ciente. Então, 3567, o vento de 170 graus, 109, de decolar. Na final, da ONU 7, caçador 06. Caçador 06, ciente, forma no solo. Ah, meu, 601? 601 na posse 367, na posse 366, está autorizado final a RNAVE. Descendo 2500 pés, caso no 013. Confirma o ajuste, 1000 e... No 013. Ah, então 1013 ajuste padrão, após o 367 autorizado a RNAVE, 160. Coordenado nível 450 para Recife. Boa noite, voo no 8567, nível 410 para Recife, será coordenado, por Caracaju é a saída, voo 1856. Obrigada. Salvador 670 Web, boa noite, com a informação Tango. 720, boa noite. Vamos sentar no ciente. Está confirmando o nível pro galeão? 340. 340 será coordenado, da El Blaze é a saída, Web 6720. Obrigado, você escuta para a porta, 6720. voo no 925 Sumi Centro Recife, 1288-13325. Ok, 1288-13325, voo 95, boa tarde. Boa tarde. Você está iniciando aí, nave, o 601. Reposta final. Reposta. Pronto, cópia. Pronto pra cópia 856. Boa noite, 56, está autorizado Recife, número voo 410, via Perusco 58, decolando a pista 10, com curva esquerda após a decolagem, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5443 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 410 Recife, Perusco 58, saída Puca Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. Transponder 5443, 1935 é o transponder, o voo 1856. 156, cotejamento correto, ajuste 1013, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Vai no seu posicionamento, vai chamar para o táxi, 1856. Sete, agora com o Centro Recife, 1288-13325. 288-13325, 3567, boa noite. Boa. Alô, Salvador, aqui é o Varg, Gulf, Oscar, Quebec, informando o término do reboque do Gate 1 para o Bate 3, posição 9. Gente, Gulf, Oscar, Quebec, estou ciente, boa noite. Boa noite, obrigado. Final, visual, voo 601, já baixou e travou. Torre 183, voo 601. 183, obrigado. Torre, boa tarde. O voo 601 está passando agora 3 milhas para o 372, visual. Sente o 601 no check o trem, livre pouso, pista 1-0, cabeceira deslocada 90 metros, vento 1-70 graus, 1-0 mais. Livre pouso, pista 10, já baixou e travou. 1-0-1, está suficiente da cabeceira. Olha, eu vou no 856 para o táxi POB 54, autonomia 3 horas e 30 minutos, Lanterna Salvador. Boa Tango 1856, táxi via pátio principal, após Juliette, Alfa e Charlie, ponte espera da 10, na Charlie, torre 183, ajuste 10-13, tem um voo, boa noite. Obrigada, Lili, táxi Juliette, Alfa, Charlie, na Charlie, torre 183, gol no 856. Gol no 5602, cruzando 215 para 150, ciente da formação do Tango. Gol no 602, boa tarde, edição de identificação, edição nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, gol no 602. Web6720, estão autorizados para o Galeão, número voo 340, via Pesulu 14 até Toquim, após a Super Alfa, corrigindo, a Pesulu 14 até o destino. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída da EL, transição Blaze, transponder 5444, e a frequência do controle em 119.35. Galeão 340 na Dayan Bless, decola da 10, direita após 444, 1935, chama o controle na saída do 6720. Gente, web 6720, Pesulu 14, na rota. Primativo, Pesulu 14 até o destino. Correto, web 6720, ajuste 10-13, chame pronto, pushback, acionamento 04. Vamos chamar, obrigado. Torre, boa noite, é o gol no 856, no ponto 0, dá um 0, pronto. O 856 autorizado, né, Matheus, 1-0. Ali, mantém o 1-0, gol no 856. Meia 01, seu solo, aos 35, direita, 29, solo. 29, obrigado. Paulo, boa noite, jogou 601, livrou o Fox, não se escuta. 85 mil.